até subestimar. Estou falando do samba, do batuque do terreiro, daquela tinta vermelha que corre pelo corpo inteiro. Ainda vamos incomodar muita gente que quer colocar água fria no lugar que está muito quente. Dessa gente eu sinto pena, que sem motivo condena o samba, minha alegria sem par, sem par. Agora é formar uma corrente com elos muito resistente, daqueles que levam bom tempo para arrebentar. É ou não é? É, abre espaço, deixa caminhar com seu espaço essa nova geração, e dá condições a essa raça e termina com essa farsa. Deixa esse povo sofrido mostrar seu valor. Deixa caminhar.